Wesley FM, 3:09. Boa tarde pra você. Sexta-feira, dia 6 de outubro de 2023. Tá começando Tarde Wesby. No clima, né? No clima da sexta-feira, vocês estão no legal sempre aqui na Wesby FM. Nesse horário, você já tá acostumado. A gente sempre faz estúdio ao vivo, Tarde Wesby. Hoje nós vamos ter a terceira edição do Duetos Tarde Wesby, que vai ser inesquecível, você pode ter certeza. A gente vai estar recebendo a Najara Paiva e tá vindo junto com a Najara Paiva outra menina, outra cantora, outra artista que nunca tinha se apresentado aqui na Wesby FM, e ela vai fazer esse duetos com a Najara, é a Marcele Silani. E agora a gente tá recebendo, os meninos já estão aqui, a banda punk rock Escravos da Merenda. Olha, antes de falar da banda, passar só um trechinho aqui de Escravos da Merenda pra você sentir o clima. Galera, a gente tá recebendo aqui os Escravos da Merenda, uma banda que foi formada em 2013 pelo Ed Goma, né? Grande Ed Goma, baterista que todo mundo aqui da cena rock de Vitória da Conquista conhece, né? Acho que ele é líder aí no Guinness Book de participar em bandas. Também o Luiz Ludwig na guitarra e o Anderson Silva no baixo. Então, olha só, falando um pouquinho da galera, influenciados pelo punk rock e também o rock and roll, Bubblegum e Blues, a banda faz um som divertido, porém mantendo a crítica cômica e ácida em suas entrelinhas. Com melodias simples, mesclando as várias vertentes, a banda vem fazendo aí parte do underground conquistense há mais de 10 anos. Depois da saída dos antigos membros Luiz e Anderson, a nova formação conta com Ed Goma agora no baixo e vocal também, né? Lázaro Amaral na guitarra e Joanderson Félix na bateria. Em agosto de 2023, eles lançaram o primeiro compilado de músicas autorais nas mídias digitais, contando com 11 faixas inéditas, sendo que em algumas tem parcerias com artistas conhecidos aqui da cena conquistense, como Júnior Rugal, Simpson, Kessia Prado e Alfredo Reis. Em 2023, além de fazerem shows para a divulgação do novo disco, eles pensam também em lançar clipes de algumas faixas do mesmo. Em meados de 2024, já lançando aí o segundo compilado. Eu vou abrir aqui o microfone pro... Vou começar logo aqui falando com o Ed Goma, que eu já conheço há muito tempo, há alguns anos, né, Ed? Boa tarde, meu querido. Boa tarde, grande Kaique. Boa tarde, ouvintes da Rádio Wesby. Boa tarde, Yasmin. Boa tarde, Lázaro. É, hoje tá aqui o Lázaro também. E aí, Lázaro, beleza? Seu microfone tá aqui no... Depois você coloca de volta aí na posição. E pode falar aí mesmo. Boa tarde, gente. Não saiu não, cara. Agora saiu. É melhor você abrir, se frouxar ele aqui, ó, nesse pedestal aí, é melhor. Depois você coloca de novo aí no jeito. Como é que você tá, meu querido? Tô ótimo. Agora fui eu que não abri. Beleza? Beleza, agora beleza, sim. Tô ótimo. E eu tô... Yasmin tá sem microfone, Yasmin? Poxa. Oi, gente. Fala aqui comigo, então. Sexta-feira, com Escravos da Merenda. Eu falei que estaria aqui. Deixa eu colocar o microfone mais perto de você. Oi. E o pessoal que tá em casa pode acompanhar pelo Instagram, viu? A gente tá fazendo live ao vivo, então você pode estar escutando pela rádio. Ou acompanhar a gente lá pelo perfil. A gente vai estar mandando abraço pra todo mundo, né, Kaique? Isso. Mandando beijo, perguntando também as dúvidas de vocês sobre a banda, as curiosidades. Então podem interagir com a gente, que a gente tá aqui. Então, só repassando, Yasmin, pra quem tá, gosta de acompanhar pela internet, como é que faz? Ó, é só ir lá no nosso perfil no Instagram, que é o @wesbyfm. A gente tá em live agora. Então, se vocês irem lá no nosso perfil, vocês vão ver as nossas carinhas aqui. Mandar um tchauzinho pra vocês, mandar um abraço. Pode interagir com a gente, que a gente tá aqui pra interagir também com vocês de volta. A gente já tá com Escravos da Merenda aqui, então vale a pena conferir. Cara, e esse nome, meu, é muito engraçado, né? Escravos da Mirinda. Por que esse nome? Então, você gostava de ir pra... Deixa eu adivinhar. Gostava de ir pra, pra escola só pra comer merenda? Além disso, aí, é uma questão também até crítica, né? Só comédia, né? É assim, em 2000, 2001, a gente tinha uma banda que chamava Grito Punk. E lá a gente fez essa música, Escravo da Merenda, né? Beleza, a banda, a gente tocou em 2000 ali, meados de 2000, 2002, 2003, e cada um foi fazer outra coisa. Agora em 2013, né? Agora tem 10 anos já. A gente procurando, ia fazer um show, não tinha nome ainda. Aí lembrou disso, que a gente tocava a música Escravos da Merenda. Pô, bota o nome da banda Escravos da Merenda, pô. Nada mais óbvio. E a crítica social tá onde? É isso, né? Em relação a muitas crianças, que realmente a gente brinca sobre isso, mas é verdade, né? Tem essa situação de muita criança que vai pra escola realmente pra comer merenda, justamente, porque não tem a comida em casa, né? Quando não ia pra escola, ficava com fome, né? Até, tinha até depoimento de crianças pra alguns professores. E além de eu também comer a merenda duas ou três vezes, repetia até a tia da merenda barrar, né? E aí você tomava uma salva de vaia. É verdade. Pelo pátio lotado. Ô Goma, quantas, não sei se você sabe essa informação, bandas que fazem esse som punk rock aqui na cidade de Vitória da Conquista. A gente sabe, né, da Cama de Jornal, que eu acho que é a mais emblemática, né, da cena. Unanimidade. A Cama de Jornal, vocês... podemos dizer que não está começando agora, né? 2013, né? Tem mais bandas? Cama de Jornal, né? Que é o grande expoente, assim. Inclusive, eles já até regravaram essa música aí, né? Gravaram, essa Escrava da Merenda. Gravaram o segundo disco deles, Comendo Lixo. Então, nem, né? Tem Cama de Jornal na cena aí. Tem Renegados, tem Imundos, tem de Punk, tem A Gente. Tem Extrato Zero, tem algumas bandas ainda assim, ainda resistentes aí no cenário. Mas você não sabe o nome da banda. Você não sabe qual é, no caso. O que eu falei aqui, o nome? Qual? Renegados. Ah, tá, desculpa. Cama de Jornal, Renegados, Imundos. Imundos. Escravo da Merenda, Extrato Zero. Pronto. Deixa eu perguntar uma coisa pra você também, você que tá mais no movimento, né? Muita gente ouve falar do movimento punk rock, mas não sabe realmente... o que quer dizer o movimento punk rock? Como se originou no Brasil, no mundo? Qual a ideologia, né? Você poderia falar um pouco pra gente? Então, punk ali de 77, com bandas Ramones, Sex Pistols, né? The Clash, além de outras desconhecidas, como The Damned. The Clash, né? São uns grandes expoentes, assim, do punk. Então, eles, assim, aparece com aquela proposta de fazer um som mais simples, né? Três acordes, letras mais diretas, com a liberdade, né? Roupas rasgadas, assim. Uma liberdade de expressão, né? Generalizada, assim, né? Você pode tocar em casa. A gente tá falando assim, aqui, você pode falar também, viu, Anderson? Fica à vontade. Aí no Brasil fica aquela coisa, né? Aquela disputa entre... Lázaro. Brasília, né? E ali o ABC, né? De São Brasília, Paulo. Acho que é anos 80 que explodiu mais, né? Mas eles falam, assim, que tem uma tendência do punk no Brasil ter nascido lá e já tem a divergência que é o pessoal de São Paulo ali, Resto de Nada, aquele pessoal ali. O próprio Ira, inocente, né? Ira já tem aquela tendência, além de gostar, assim, de flertar com o punk, eles é mais aquela coisa do mod, né? Tem aquela influência do The Who. Eles até as roupinhas, você vê no primeiro. E a temática, também. A temática do punk também fala muito sobre essa questão do Estado, né? Tem um quê anarquista no punk rock, sim, né? Sim, sim. É isso. Além da liberdade de falar da crítica social, eles também falam do cotidiano deles, de coisas, vamos supor assim, corriqueiras, né? Banais, assim, no dia a dia. Então, não só crítica, né? Como a liberdade de falar qualquer coisa. Tem bandas mesmo que é mais... Essa temática, né, assim, Ed Goma e Lázaro, de que o punk não é difícil, né? Os meninos, eu gosto de falar, meninos são a galera, a juventude, que tá ouvindo agora, de repente fala, poxa, vou montar uma banda punk. Eu acho que é o ritmo mais fácil de você aprender a tocar, né? Sim, assim, o próprio movimento punk surgiu em contraste ao caminho que tava indo o rock na época. Que ele tava indo para uma estética mais, vamos dizer assim, aprimorada, que primava pela aquela virtuosidade. Tanto é que muita gente que gostava de heavy metal na época não curtia o movimento punk, porque ele ia de contraste, né? Não tem aqueles solos de guitarra enormes, né? O simples já é parte da linguagem do punk, né? Essas a proposta, né, Goma? De ser uma música que você, sabendo quatro acordes, Exatamente. É sabendo duas, três notas. Você três já... pessoas ali já faz uma banda. Não é você. O capital inicial surgiu assim, né? Os caras viram. Aborto elétrico, né? Elétrico, eles viram lá, ó, esses caras tocam simples, qualquer pessoa consegue tocar rock, né? Então vamos lá tentar também, a gente consegue. Tá certo. E aí, vamos ouvir o quê? Eles querem tocar o quê agora? Vamos escutar a música que deu nome à banda. É a de vocês. Escravo da Merenda. Autoral mesmo, né? Quem fez a letra, Goma? Essa música é Alfredo Reis, é minha também, Goma, e também Anderson Silva. O Anderson que tá aqui. 2001, 2002, essa aí, viu? Pronto, peraí, deixa eu tinha esquecido de colocar pra gravar aqui. Vou colocar aqui agora, vamos gravar aqui. Já está gravando. Vamos lá, com vocês aí. Antes a gente faz tipo um hinozinho de escola, né? Aquela, na hora da merenda mesmo. Uhum. Então vamos lá. Um, dois, três, comer, comer, comer, comer, é o melhor para poder crescer. Comer, comer, comer, comer, é o melhor para poder crescer. Chegou, se prepare para a hora do horror. Tem que enfrentar aquela fila imensa e no final ter aquela surpresa. É pão, biscoito ou mingau. É pão, biscoito ou mingau. A hora do recreio chegou. Se prepare para a hora do horror. Tem que enfrentar aquela fila imensa e no final tem aquela surpresa. É pão, biscoito ou mingau. É pão, biscoito ou mingau. É pão. Olha só, a gente tá ouvindo aqui no fundo, ao fundo, né? A música deles já em estúdio. Acho que é Ladrões de... Essa que você cantou, como é o nome? Escravo da Merenda. Essa que a gente tá ouvindo é Ladrões de Gravata. É um negócio importante que o Goma tava falando comigo, e é verdade, né? A gente tem... A versão que vocês fazem pro estúdio é bem diferente, né? Na verdade, o punk rock não é um tipo de som que a gente ouve igual a gente tá ouvindo aqui, acústico, né? É bom deixar claro isso. Quando você faz o punk rock com as guitarras elétricas, com baixo elétrico, a bateria, tudo, aí dá outra dinâmica, dá realmente o clima do punk rock, né? Foi por isso que você falou, olha, a gente queria também que executasse aqui um pouquinho da música que a gente fez em estúdio, né? E a gente vai fazer isso daqui a pouquinho. A gente vai colocar um trechinho aqui, ou até a música inteira, né? Da música de vocês em estúdio, para que dê pra galera sentir a pegada realmente punk rock. Porque, é claro, como eu tô dizendo, no acústico não é a mesma coisa, né, Goma? Então, o acústico é coisa mais intimista, né? Você vai ter que fazer o som na mão mesmo, então não tem pedal, não tem distorção, não tem efeito, né? Então você acaba tendo que baixar o tom, a sua voz já não tem mais efeito, você vai ter que cantar com a voz que é mesmo. Então é uma série de diferenças, assim, acerca do estúdio para o ao vivo, né? O acústico. Verdade. Lázaro, e como é que você entrou nesse mundo da música, assim? A banda Escravos da Merenda é o seu primeiro trabalho ou você já... Sim. Eu aprendi a tocar instrumento na igreja, assim, com a maioria dos músicos. Sim, que tem essa história, né, cara? Aprendi a tocar um violão e tal, só que, assim, eu sempre tive amigos músicos, tanto é que eles estão nascendo, não sei se conhece os gêmeos, os Herbert Weber. Eu também sou gêmeo, aí a gente morava na mesma rua, aí como tinha um monte de gêmeos junto, a gente juntava, virou amigo e eles que me trouxeram pra esse mundo da música, né? E aí, acho que em 2018, a gente criou um projeto com Goma, de tocar músicas de desenho animado, de anime, Dragon Ball, Naruto, essas coisas. A gente chegou a apresentar em um evento de cultura pop aqui na cidade, só que esse projeto ficou por ali. Aí que eu tive o primeiro contato com o Goma, e ele me chamou, né, depois pra vir tocar na escala da merenda. E o som que você fazia antes era desse tipo ou não? Assim, era. Eu sempre toquei o que eu. Por hobby, né? Não era uma coisa que eu tinha uma banda e tinha um projeto. Então eu tocava as músicas que eu gostava. Assim, tinha influência do grunge, do punk, de rock nacional, como Titãs e tal. Eu sempre gostei dessa linha de músicas. Tem uma música de você chamada O Projeto, né? Quem fez essa música? Essa música é minha, Luiz Ludwig e Kessia Prado. A gente fez meados de 2005, tem tempo essa música aí. Fala também. Sobre o que é essa? Fala sobre a mídia, essa coisa do controle mesmo, né? Do governo, do sistema. Essa que fala da igreja, não, né? Não. Essa já pode soltar. Feijão com arroz e ABC. Então é o seguinte, vamos ouvir então essa aqui. Beleza. Pra gente ouvir agora uma versão dos meninos aqui fazendo a música deles em estúdio, né? Pra você ver também a dinâmica. Vamos lá. Você ouvindo na UESB FM, Escravos da Merenda, música O Projeto, e a galera tá aqui pra divulgar o trabalho deles, né, que como a gente falou, né, desde 2013, mas muita gente de repente começa a conhecer o trabalho da banda Escravos da Merenda agora também através da UESB FM. Em relação a espaços, Goma, vocês têm se apresentado ao vivo já? Como é que é essa questão? O pessoal reclama muito, né? O pessoal aqui de bandas, cantores, em relação à falta de espaços, além de barzinhos, né? Existe espaço para esse tipo de música? Acho que barzinho é meio difícil, né? Ou existe? A Escola da Merenda, assim, não tem essa pegada do barzinho, né? Que além de ser cover, né? Geralmente o barzinho não é música autoral, é mais cover. Eu até faço com outros projetos, né? Com outros freelancers, outras bandas. Mas não é o nicho, assim, da Escrava da Merenda e de outras tantas bandas, né, autorais aqui de Vitória da Conquista. E, assim, com o fechamento do Carlos de Alvar, né, a gente perdeu um grande ponto, assim, de cultural, onde a gente fazia show ali, era tanto peça de teatro como shows, então ali faz uma falta danada, né? Faz uma falta, né? Existe essa conversa de que vai voltar aquilo ali, né? Queria, né, acabar, aí eu acho que o pessoal reivindicou, eles acabaram, vai dar um tempo para reformar, Enquanto isso, a gente tá sem espaço, assim, em poucos lugares, né, pra fazer esses eventos, assim. Então, Centro de Cultura ficou, assim, pra fazer alguns shows, alguns bares, né, da cidade de 40 graus, Cana Café. Mas, assim, o Jeová foi uma grande perca, assim, aí, enquanto não reinaugurar, a gente vai ficar um tempo aí com dificuldade, assim, pra fazer um evento. E você fala a questão dos covers mesmo, né? Vocês também fazem covers? A gente toca, assim, alguns assim, geralmente a gente toca mais música nossa, mas ainda faz uns covers também, né? Falcão, tem umas influências, assim, de Wandavision, né? Baba Cósmica, Raul Seixas, né? Tem uns... Toda banda, acho, faz um coverzinho, né? Toca uma música, claro, que, né? Do artista que gosta, parte. E tal. Quer fazer? Vamos fazer um aí? Um cover? Dá. Bora. Fazer de Falcão, essa aqui. Um nome muito sugestivo, Merenda Escolar. Cara, do que hora disco, que é? Do primeiro disco dele, Bonito, Lindo e Joiado. Lembrei daquele negócio da escolinha lá. Que hora que é a merenda? O nosso mascote é seu boneco. Seu boneco. Chefia, eu sou ateu, mas pelo amor de Deus, que hora que é a merenda? Que hora que é a merenda? Seu boneco. Lugo assim, de Paula. Que hora que é a merenda, velho? Vou pegar uma bolacha ali daqui a pouco pra gente. Vamos lá. Com vocês aí. Um, dois, três, hein? Oh, baby, eu beijei o seu cangote, baby, e senti um gosto estranho, baby, de cabo de guarda-chuva. Eu beijei o seu pescoço, baby, e senti um cheiro estranho, baby, ou seria de suvaco? Oh, baby, eu chupei o seu dedão do pé e senti a importância dele no jogo do amor. Oh, baby, a cera do seu ouvido, baby, só me faz lembrar a merenda escolar. Oh, baby, oh, baby, oh, baby, oh, oh, baby. Eu beijei o seu cangote, baby, e senti um gosto estranho, baby, de cabo de guarda-chuva. De suvaco. Oh, baby, eu chupei o seu dedão do pé e senti a importância dele no jogo do amor. Oh, baby, a cera do seu ouvido, baby, só me faz lembrar a merenda escolar. Não, eu pensei que era escola. E na hora que você falou Falcão, eu entendi o Marcelo Falcão. Não, Falcão cantou, o Rafa não tem. Fala quem, muita gente não sabe quem é Falcão. Fala quem é o Falcão aí. Falcão cantou brega, conhece, pô, do Ceará. Não, eu Falcão, conheço, hein? Muita gente não conhece, né? Bicho, música brega, né? Mistura música brega com rock, tem programa de TV, o cara é um fera. Como é que é a receptividade da galera em relação a esse tipo de música? Por exemplo, vocês cantam música do Falcão, né? E a galera do rock gosta? Não, é isso que eu tô falando. Geralmente tocamos músicas autorais, né? Então, geralmente tocamos... Sim, mas esse cover, se você apresentou aqui, provavelmente no show de vocês, vocês também... Já tocamos algumas vezes. E aí, como é? Não, a galera acha engraçado, mas Falcão, hein? Quem não gosta de Falcão, Mamonas Assassinas, Traje a Rigor, essas bandas o aí. O movimento do rock aqui de Conquista, assim, era mais forte antigamente do que hoje, se a gente for comparar. E quando tem esse show de Escravos da Merenda, Cama de Jornal, é mais a galera mais velha que acompanha. E a banda, as letras da banda, se você for acompanhar também, ela se prende muito à nostalgia, a coisas que a gente vivia na década de 10. Esse mais velho de você, quantos anos assim, né? É, 30, 40 anos. Meu até. Deus, então eu tô pois é. 30 anos pra vocês, é mais velho. Pois é. Aí a galera curte, né? Porque conhece, né? Se identifica. É, a proposta é a brincadeira mesmo, né? Que a gente tava falando aqui do release de vocês, é aquela coisa do rock como diversão, né? Sim, sim. E crítico também, não deixa de ser, né? Dá pra ser os dois, assim. E esse, o pessoal do rock and roll é muito conhecido também por ter um certo radicalismo, né? Ah, porque o pessoal do rock não gosta de pagode, o pessoal do rock não tolera isso e tal. Essa coisa de vocês brincarem com essas músicas, com letras assim também, é um pouco pra quebrar isso, esse radicalismo? Eu acho que esse radicalismo, eu acho que ficou um pouco quebrado. Se Mamonas Assassinas ali, Virguloides, Nação Zumbi, eu acho que eles conseguiram quebrar essa um pouco desse preconceito, assim, né? Assim, eu acho que já abriu um pouco a mente, pessoal, com esses sons aí, com essas bandas aí, que influenciaram, né, muita gente, muito nessa... Diga, Anderson. Nessa tendência. Pode falar. Mas ainda tem uma galera que, né, assim, eu acho que nem mais o preconceito é separar e respeitar, né? Apesar do passado, era brabo mesmo, né? Carlinhos Brown, aquele lance de sofrer aquele preconceito lá no Rock in Rio. No Rock in Rio, né? Ele foi hostilizado, né? Acabou gravando com Sepultura também deu essa quebra no Roots ali, ele começa instrumentos percussivos. Então, acho que já, quem mantém essa cabeça ainda é porque não tem jeito, aí o cara não vai mudar, mas tem uma turma já, a maioria eu acho que tá aceitando assim, música brega misturada com rock, já rola, axé, Virguloides fez isso, né, axé com rock, samba, então, acho que tá sendo superado isso. Né? Eu até falei esses dias aqui, ver as meninas, tava dando entrevista, a gente tava falando sobre essa questão do que é música brega, né, que um amigo meu, eu tava ouvindo, falando de que eu gosto do Tim Maia, né. Sim, sim. Aí ele falou, mas o Tim Maia é brega. Eu falei, não, eu não acho que é brega. Aí a gente tá falando do Fagner. O próprio Fagner, né, já se manifestou sobre isso um pouco até... Não sei se ele tava chateado, mas ele falou sobre isso. Ele falou, mas uma hora o pessoal fala que eu sou MPB. Daqui a pouco o Fagner falando, né? Falam que eu sou brega. Então, existe realmente essa coisa sobre o que é o tal do brega, né? Como se define? O que é música brega mesmo? O brega, ele foi classificado aquela música mais popular, né? Nos anos 70. Mas ali. A MPB não é música popular brasileira, né? Então acho que tinha uma questão mais de preconceito, vamos falar a verdade. Não, preconceito sim, preconceito, e a questão da diferença. Porque assim, acha que o povo não pode ter tudo que todo mundo gosta, não presta, né? A elite intelectual, eles gostam de fazer essa reserva de mercado intelectual. Tipo assim, a elite intelectual, eles começam a gostar do Tom Zé. Mas se de repente o cara pega Tom Zé e faz uma música de forró e todo mundo começa, aí Tom Zé já não é tão legal. Então eu acho que rola um preconceito também em relação a uma certa elite que existe no Brasil que não gosta que as coisas sejam populares. O que o povão gosta não presta. Então o que eles gostam presta, mas se o povão começar a gostar do que eles gostam, aí já não presta. Então, penso assim. Tinha aquela coisa da MPB ser mais sofisticada e tal, e enquanto o brega tinha aquela coisa mais popular, inclusive tem um livro muito bom, e o cara é conquistense, velho. Paulo César de Araújo. Sim. Eu não sou cachorro, não, indico pra qualquer um ler. Que ele escreveu a biografia do Roberto Carlos. Roberto Carlos não autorizou, né? Foi o Roberto Carlos em detalhes, depois ele fez O Réu e o Rei, o segundo livro. Daí, Eu Não Sou Cachorro, não, só o prefácio ser. Você chora, velho. É bonito demais, bicho. É questão até do Roberto Carlos mesmo, né? Eu adoro o Roberto Carlos, todo mundo gosta, é o cara do rock dos anos 60 e tal. Mas as pessoas falam, mas o Roberto Carlos cantando é brega. Mas se qualquer pessoa pega a música do Roberto Carlos e canta, aí já não é, aí vira rock and roll. Então existe essa outra questão também, que às vezes as pessoas julgam como brega a maneira que a pessoa canta. Ficou, né? Uma galera lixada, né? Assim... Paulo Sérgio, Odair José, Agnaldo Timóteo, o próprio Reginaldo Rossi, né, que é o rei do brega. Então, essa turma ali foi taxada de brega. Eu acho que eles até assumiam, né? Eu acho que o termo brega não é nem pejorativo, assim. Acho que foi alguém que deu o nome, falou, esqueci, mas Esse livro é muito bom, viu? Não, que na verdade o termo brega é por conta de músicas que tocavam em prostíbulos, né? Que as pessoas chamam aqui de brega, de locais, enfim. Mas enfim, brega ou não, vai tocar o que agora? Tocar uma chamada. Você quer qual? Escolhe aí. Vamos tocar uma que chama Rafaela Podrona. Essa foi da Casa do Rock, hein? Show. Vou mudar aqui. Acho que vai que pega. Vai. Um, dois, três. Tinha um olhar distante, um olhar de negação. Não tocava em nenhuma banda. Se era punk, sei não. E o nome dela era Rafaela. Rafaela Podrona. E o nome dela era Rafaela. Rafaela Podrona. Serrana, saía sempre escondida, todo fim de semana, com a merreca no bolso, ia a lugares estranhos, com o vento a bagunçar, os seus cabelos castanhos, e o nome dela era Rafaela, Rafaela Podrona. Rafaela Podrona, e o nome dela era Rafaela. Rafaela Podrona, e o nome dela era Rafaela. Rafaela Podrona. Como é o nome dessa? Rafaela Podrona. Foi ela que auto-intitulou. Ela sabe que você fez essa música. É, sabe, sabe. Ela gosta? Ela, assim, umas partes ela não gostou, mas ela falou lá e Rafaela Podrona, ela gosta. E tem outra que Paloma é uma punk. Paloma é outra pessoa. Essa vocês não cantaram ainda não, né? Essa ainda não. Então, a gente tá aqui no ponto, daqui a pouco a gente vai passar essa aqui na versão estúdio, quer que passa, não? Não, é melhor a gente tocar. Toca Alfazema de estúdio, toca Alfazema. Tá certo. Olha, agora, faltando 17 para as 4, daqui a pouquinho a gente tá recebendo aqui a Marcele Silani e também a Najara Paiva, que estão vindo, espero, né, que estejam vindo para cá para fazer a terceira edição do Duetos Tarde Wesley, daqui a pouquinho, a partir das 4. Mas olha, sexta-feira, né, final de semana, a gente sempre tem dicas para você aqui, para você aproveitar melhor o seu final de semana. Tem muita coisa acontecendo na cidade. E agora a Yasmin Wayne tá trazendo aqui algumas dicas, né, Yasmin, do que vai rolar esse final de semana. Pode falar aí pra gente. Pois é, o final de semana tá animado, né? Geralmente aqui em Conquista o final de semana não para. Tem atração para todos os gostos, música, cultura. E eu quero aproveitar para mandar um abraço pro pessoal que tá interagindo com a gente na live. O Distintivo Blue mandou um abração para os meninos do Escravo da Merenda. Disse que é um punk rock sem frescura. É, a Márcia também Soares mandou um abraço, disse que é show de bola o programa. E Goma, você é show, parabéns pela banda. Márcia. Valeu, Márcia. Valeu, Plácido. A galera interagindo muito, gostando muito das músicas, dizendo que vocês realmente são sem frescura. Não tem frescura com a banda. Bom, e falando de agenda cultural, neste final de semana a gente pode começar falando de música. Vamos de música? É bom. O Oxente Food separou diversos shows para este final de semana. Hoje, sexta-feira, às 8 horas da noite, você poderá curtir Dani Marques. Amanhã, você é convidado a almoçar com som de primeira por conta de Yuri Sanches, a 1 hora. E pela noite, o modão será garantido com Geo Mota, às 8 horas. No domingo, tem show de Kesley, a 1 hora da tarde, naquela horária do almoço, você poderá curtir Kesley. E também a gente vai falar agora do Boteco da Praça. Hoje, você curte aquele sertanejo animado, para quem gosta, poderá ouvir Ana Lacerda. No sábado, é dia de shows em dose dupla. Haverá apresentações de O Charme do Pagode, com aquele som cheio de alegria, e Fabiano Djamba, com muita música brasileira. Já no domingo, é dia de Barracão do Boteco, com a banda Estradar. Ó, e tem muito mais música nessa programação, não para, viu? E dessa vez a gente vai falar da programação da Casa 5 Pub. Bom, eles escolheram músicos incríveis e que trazem, assim, um repertório único. É uma característica, né? Inclusive, do espaço. O Sextou terá Peu Passos, às 8 horas da noite, tocando Milton Nascimento, João Bosco, Gil, Caetano, enfim, muita brasilidade. No sábado, vai ter um instrumental da melhor qualidade, viu? Com a banda Brasil Samba Jazz. A banda conta com Fabiano Tavares, Paulinho China e Felipe Moreno, inclusive. Também, às 8 horas da noite, vocês poderão conferir aí esses shows. E não vai faltar também, pessoal, evento cultural. Entre os dias 9 e 11 de outubro, acontecerá a terceira edição do Festival Universitário Intercamp de Cultura e de Arte, nos três campus da UESB. A programação vai contar com teatro, dança, cordel, música, exposição fotográfica, oficinas, amostras fílmicas, apresentações artísticas, artes visuais, cultura e ciências populares também. As atividades terão início às 6h30 da noite, no dia 9 deste mês, no Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima. O evento, pessoal, será gratuito e estará aberto a todo o público. E tem estreia de peça chegando por aí. Neste sábado, você poderá conferir os 13 signos do Zodíaco. Será a primeira estreia do coletivo Simbó aqui de Vitória da Conquista. O grupo conta com 20 integrantes, formados em sua maioria por estudantes de universidades públicas, inclusive aqui da UESB. A peça conta com um mistério em torno de um assassinato do signo de Libra, o signo do nosso querido Kaique. E sobre uma possível entrada de um 13º signo no Zodíaco, chamado de Serpentário. Fica aí a curiosidade sobre esse signo. E é uma fantasia que promete muito mistério. Você pode adquirir o seu ingresso pelo telefone. Anote aí, 77981192757. Ou de forma presencial no Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima. Esses são alguns aí dos eventos que irão acontecer aqui em Vitória da Conquista. Então fique ligadinho, aproveite. Muito bem. Queria também divulgar uma agenda aqui. Aqui. Vamos lá, deixa eu acertar. Fala aí, meu querido, pode ficar à vontade. O projeto Café Rock vai ser dia 20 de outubro, lá no Bacana Café, a partir das 20 da noite. Com as bandas Escravos da Merenda, a gente vai estar lá junto com Autocrítica. Um abraço aí pra Eliazar e a turma. Também a banda Outra Conduta. Um abraço pra Velto e a turma dele. A organização é Júnior Rugal. O projeto Café Rock, dia 20 de outubro. Bacana Café, às 20 horas da noite. Aí é só comparecer lá pra curtir esse som. 20 de outubro, vai anotando aí na agenda. É verdade. Olha, vou também falar aqui, mandar um abraço pra minha amiga Lana Sheila, Ela, na Sheila. E ela tá falando para divulgar aqui, olha, Escrita do Filho de Ninguém. É um livro que vai ser lançado, é do Josué Brito Santana. A Escrita do Filho de Ninguém, um estudo sobre o narrador do romance Dois Irmãos, de Milton Hatoum. Então tá aqui, ela mandou um convite. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Deixa eu ler aqui, ela falou assim, abre aspas, acho que é um trecho do livro, não sei. Eu percebi que era possível falar sobre mim como sendo outro Nael, outro afluente, compreendendo que se não tive a vida que mereci por conta da desigualdade social, da miséria, tive alguma forma de mediação e persistência na árdua luta com o destino para deixar de ser invisível. Acho que é um trecho do autor do livro. Então tá aí. Vai ser aonde? Local Adega Box 11. Fica na rua Cândido Salles, 111, no bairro Recreio. É ali onde agora os bares da moda, né? O Point de Conquistas, é ali. É na Cândido Salles, 111. Muita gente conhece, né? Adega Box 11. Vai ser sábado amanhã, 18 horas, de 18 às 21 horas, então é aberto a todo mundo, vá lá prestigiar. A gente sempre pede isso aí para que a galera apoie o pessoal que se esforça, né, para escrever um livro, que se esforça para apresentar uma peça. Ontem mesmo a gente, né, foi muito legal, né, Yasmin, o pessoal que veio aqui divulgar a peça dos zodíacos, né? Os 13 signos. E os meninos são 20 estudantes, todos aqui, a boa parte aqui da UESM e da UFBA, né? E que eu achei legal essa coisa deles, que eles tinham esse sonho de montar uma peça e eles não ficaram. Não tô dizendo que você não deva pleitear financiamento de verba do governo, porque existe a verba para cultura. Muita, inclusive, são 15 milhões, vamos respeitar 15 milhões de reais. 15 milhões de reais que está aí, pairando no ar, para que os fazedores de cultura possam utilizar essa grana para apresentar seus projetos. Mas essa galera, estudante aqui da UESM, inclusive, de vários cursos, eles não nem esperaram esse trâmite todo, essa burocracia. Eles foram lá na cara e a coragem, montaram a peça e amanhã vão apresentar essa peça aqui em Vitória da Conquista. Vai ser no Centro de Cultura, 19 horas, né, Yasmin? E é legal que a gente apoie esse pessoal. E eu acho interessante isso, esse movimento que está crescendo em Vitória da Conquista, principalmente pós-pandemia. A pandemia foi uma desgraça dos infernos, mas realmente a pandemia acabou que as pessoas tiveram tempo para pensar em muitas coisas e amadurecer, principalmente os artistas, né? A gente percebe que pós-pandemia vem uma leva, uma geração de gente com novas ideias. Acho que esse tempo que fomos obrigados a ficar em casa, né, serviu, foi produtivo, foi o ócio produtivo para muita gente, para muito artista. E a gente tá vendo muita gente lançando livro, lançando banda nova, lançando peça de teatro. É uma efervescência cultural que a gente espera que aconteça no nosso país, né? Muito também por conta de um certo período aí de uns 4 anos de obscurantismo, onde fazer arte era coisa ruim, né? Por incrível que pareça. E agora a gente tem esse clarão aí, e a nossa função aqui social, e enquanto jornalistas, e enquanto também nesse posto que a gente está aqui na USBFM, é abrir as portas o máximo possível para todo tipo de arte, para todo tipo de cultura, porque arte e cultura é educação, que é o que a gente precisa nesse país, que a gente precisa nesse mundo, né? E graças a Deus, né, o que a gente pode fazer aqui na USBFM para abrir as portas, para abrir os microfones aqui da rádio, para divulgar a arte e a cultura de Vitória da Conquista, do mundo, da Bahia, de todo mundo que nos pede espaço, a gente tem feito isso, tá? E é por isso que a gente tá aqui toda sexta-feira, né? A gente faz um esforço, a gente trabalha bastante, né, Yasmin? Fazendo esse processo de garimpagem, buscando artistas, convidando pessoas para poder incentivar essa efervescência cultural que a gente quer ver muito acontecer aqui na nossa Vitória da Conquista, que tem um histórico, né? A gente vai falar aqui de nomes, né? Glauber Rocha e tantos nomes. Aqui tem um histórico de arte, de cultura, e tem que fazer valer essa nova geração. E entre a galera da nova geração, estamos aqui recebendo hoje eu esses meninos, né, essa garotada aqui, que eu já sou um senhor de idade, então posso chamar de meninos e garotadas. Essa galera dos escravos da merenda que tá aí fazendo esse som punk rock, um som que é pra brincar mesmo, gente. A gente tem que ter seriedade na vida, mas tem que saber o momento também de relaxar, de brincar, e brincar fazendo crítica social também. Isso aí é a proposta do velho e bom rock and roll. Não é isso, meu amigo Goma? Isso aí, certinho. Momento de discurso agora, né? Eu falei igual, falei mais que o Faustão agora. Mas vou mandar um alô aqui, cara. Manda, pessoal. Velho. Você também. Prepara aí, viu, a lista. Vou mandar um alô aqui pro grande Vitor Quadros. Tá aí, nosso vampiro aí do sertão. Ah, rapaz, por quê? Fala pro pessoal por que ele é chamado de vampiro. Ele foi até pra programa. Ele é sósia daquele ator. Eduardo. Como é o nome daquele ator, cara? Robert Pattinson. É Robert Pattinson. É. Ele é sósia, né? É o cara do Crepúsculo. Um abraço aí pro carinha, o sósia do ator do Vitor Crepúsculo. Quadros. Vitor também Quadros. Pro João Júlio, o grande cartunista aí da cidade, Plácido Oliveira, né? Que tá gravando esse programa aí. Um Quem abraço. É esse cara, velho? Nunca Plácido ouvi falar. Oliveira, nunca viu? Ouvi falar ele esse cara. Ele tá registrando aí. Tudo. É novo esse aí, né? É, tá com um arsenal aí, um acervo grande. Grande Simpson também, Nem Tosco Todo, Christian Bernardes. Também o Dani Renegades, inclusive eu tô com a camisa da banda dele aqui, da Renegades. Olha, o Christian Bernardes, o cara. Eu conheço, é Bernardes. É, gente finíssima. É o fenômeno. Saca muito de cinema aí, ó. É. Também o Luiz Ludwig, né? Que é da banda, o Anderson também, Alfredo Reis, o Rafa Pato Rocco, o João Anderson Félix não pôde vir, né? Porque tá trabalhando. Ia bater uma panderola aqui. O Arlindo Neto, também o Robson Falcão, onde a gente gravou lá do estúdio do Dakar. Pô, Robson Falcão. Silvestre Viana, também um grande. Teve aqui semana retrasada, foi? O Ateu. O Ateu aí, o grande vocalista da. Grande mesmo. Silvestre vai para o Senhor Pocanho, o biólogo. Também o Moisés Melo, da Estrato Zero, e também o Gleidson Ribeiro, que me emprestou o baixo acústico aqui, que inclusive eu tô aqui tocando com ele. Cara, é o seguinte, faltam 5 para as 4, daqui as meninas devem estar chegando aí, as meninas do Duetos, né? E aí vamos pro momento, pros momentos finais. Só dá pra tocar uma ou tá duas, como é que é? Só dá o, uma. O bom do punk rock é que, além de ser fácil de tocar, as músicas não passam de 2 minutos, né? Em 5 minutes você dá pra você tocar 3, 4 músicas. Então vamos tocar uma e encerra com uma. Pode, aí vamos lá. Beleza, jogue então, duro aí. Vamos tocar essa aqui, Paloma é uma Punk, essa parceria minha e de Givanildo Simpson. Olha, o Simpson é o cara do forró também, né? Tá com o forró lascado aí, o bicho é tudo, moço. O bicho gosta dessas coisas, de tudo que é cultura ele tá envolvido. Começava outras forças da morte. Vamos lá, velho. 1, 2, 3, 4. Vamos lá, outra. Vai. Ah, vai. Bora tocar ou tu vai tocar a do estúdio? Então vai. Toca, velho. Cara, toca. Há muito tempo pisou na igreja, mas todo dia zumba cerveja. Semana Santa foi pro churrasco, peixe tem espinha, eu me engasgo. Entrou na fila, não confessou, comeu a hóstia e não gostou. Depois da missa ele comprou o bagatela e me pornô. Atividades bem relaxantes, católico não praticante. Atividades bem relaxantes, católico não praticante. Padrinhos que são pagão, o afilhado mal criação. Já o vinho é permitido, um garrafão de 5 litros. Na quermesse muito forró, o bate-coxa arrocha o nó. Deixou a freira, a perturbou, por insistência a desviou. Atividades bem relaxantes, católico não praticante. Atividades bem relaxantes, católico não praticante. Promessas lá na Lapa, na bananeira enfia a faca. Na farinha coloca o pão e o laudêmio não para não. Vários séculos de muito mal e ainda falam em Santo Graal. O mito é viadão, uma costela e um adobão. Atividades bem relaxantes, católico não praticante. Atividades bem relaxantes, católico não praticante. Atividades bem relaxantes, católico não praticante. Atividades bem relaxantes, católico não praticante. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama um amor na minha cama. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama um amor na minha cama. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama um amor na minha cama. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama um amor na minha cama. Valeu! Valeu, galera, vocês curtiram aqui, né? Acho que é a primeira vez que você se apresenta em alguma rádio assim, não? Sim, sim, acho que é a primeira vez. Olha aí, a UESB sempre quebrando paradigmas, né? Primeira vez apresentando em uma rádio, a banda Escravos da Merenda, uma banda de Vitória da Conquista, uma banda de punk rock e outros gêneros que eu não sei falar o nome, fala aí, você fala bonito. Do Bubblegum, do Blues, né? Do como blues. É o nome? Bubblegum, é. Carbono, assim. Do Brasil afora. Cara, legal. Olha, eu sinceramente desejo pra vocês aí vida longa a esse projeto, né? E é muito, muito importante esse trabalho de vocês, porque incentiva, né? Eu acredito, né? O pessoal, o ouvinte da UESB FM não é muito de interagir, não. Tá agora pelo Instagram e tal, mas aqui o WhatsApp é meio assim. Mas eu tenho certeza que muita gente ouve a gente. E a juventude ouve a gente. E aí eu falo sempre isso: você, menino, menina, você que tem o sonho de ter sua banda, você que quer fazer seu som, faça, né? Comece e de repente um dia você vai estar aqui também divulgando seu trabalho. Porque é para isso que existe rádio, deveria ser para isso, né? Para abrir espaço para todo tipo de cultura, né? Para todo tipo de arte. E isso tudo aqui é arte, né? É você se expressar dessa maneira, através da música, através da literatura, as artes cênicas também, né? E muito legal a vinda de vocês aqui, que outras bandas fiquem incentivadas também por essa iniciativa de vocês e que a gente possa, como eu falei antes, né? Ter essa cena efervescente do rock and roll, da MPB também e de outros gêneros aqui na cidade de Vitória da Conquista, que sempre foi exemplo, sempre pariu, né? Tantos artistas pro mundo, né? Que a gente possa voltar a ter isso aqui. Tá, beleza? Eu queria agradecer também aqui o espaço, você, Kaique e Yasmin, por ter convidado a gente. Todo mundo que participou aí da produção do CD, que a gente lançou em dia 15 de agosto, dia do estudante, né? O maior comedor de merenda do estudante. E é o seguinte, se você quiser acompanhar a banda, é só ir no YouTube, né? Escravos da Merenda. Tá, entra lá, se inscreve no canal. Também tem o Facebook, que é a página Escravos da Merenda. Também tem o Instagram, Escravos da Merenda também. E o Spotify, Lázaro ficou de fazer aqui a conta lá e jogou pra você, viu? É só seguir. É só procurar a gente nas redes sociais aí e nos streams. Beleza, Lázaro, você quer falar alguma coisa? Não, agradeço aqui a oportunidade. O papo foi legal, foi descontraído, foi leve, né? Sempre. De repente brincar sempre. Aqui, fez uma zoada. É. Tem gente que a gente convida pra vir aqui e a pessoa fica querendo saber se vai perguntar o quê. Não, a gente vai bater um papo, né? É isso que é a proposta. E lembrando que dia 20, né? Como eu disse antes, 20 de outubro lá no Cana Café. Tem um projeto Café Rock, a partir das 8 horas da noite, com Escravos da Merenda, quem quiser curtir o som, Autocrítica e também Outra Conduta. Aí procurar Júnior Rugal, maiores informações, ou no Instagram também, projeto Café Rock, ou então Júnior Rugal aí no Instagram, nas redes sociais. É isso aí, valeu. Obrigado. Valeu, cara. Boa tarde a todos os ouvintes. Quer uma saideira ou tá bom? Pode tocar aí Alfazema pra galera. Alfazema, deixa eu ver se tá. A galera pede muito. Você mandou essa música, cara? Mandei. Mandou não, bicho. Você mandou aqui, ó, Ladrões de Gravata, não sei se vou me salvar, né? O Projeto, Paloma é uma punk e quem manda Parafina. Só... Então toca aí. E não sei se vou me salvar. E não sei se vou me salvar. É. Tá certo. Então beleza, vamos encerrando aqui, né? E daqui a pouquinho teremos. Não é, Yasmin, você quer falar alguma coisa? Né? Yasmin está intertida, envolvida ali na rede social. Como é o nome da música, cara? E não sei se vou me salvar. Isso, tá aqui. Pronto, vamos lá. Daqui a pouquinho a gente retorna, tá? E vamos voltar ao vivo com a terceira edição do Dueto Tarde Wesby, recebendo a Najara Paiva e a Marcele Silane. Então, tem mais ao vivo hoje ainda, hein? Não saia daí. E não sei se vou me salvar.